Panorama Agrícola para 18 de julho de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo para você o programa de quarta-feira, 18 de julho de 2012, noite de lua minguante. No ditado de hoje, perca um minuto na vida, mas não a vida num minuto. Confira no Panorama Agrícola de hoje princípios e conceitos do desenvolvimento territorial sustentável. E as medidas do governo para ajudar os suinocultores. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, uma informação preocupante. Para o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, crianças que não têm acesso a pelo menos 3 refeições por dia com frutas e legumes frescos estão em condição de pobreza. É hora das notícias. O governo do estado vai isentar o ICMS interestadual para venda de suíno terminado por 30 dias. Isso vale a partir da última segunda-feira. É uma forma de auxiliar os suinocultores catarinenses que passam por uma crise. Já o Ministério da Agricultura confirmou aos suinocultores brasileiros a abertura de uma linha de crédito especial no valor de R$ 200 milhões para aquisição de leitões ao preço de 3,6 o quilo. O financiamento pode ser acessado por produtores, agroindústrias, cooperativas e varejistas, com juros de 5,5% ao ano. O Ministério informou que as dívidas de custeio vencidas ou com vencimento até janeiro de 2013 serão prorrogadas. Aqui em Santa Catarina, são mais de 8 mil produtores de suínos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Desenvolvimento territorial sustentável é o assunto de hoje aqui na entrevista do Panorama Agrícola. Recentemente, a IPAGRE fez uma capacitação para extensionistas e pesquisadores sobre desenvolvimento territorial sustentável. A pedagoga Cláudia Ranaboldo, uma italiana que vive há 30 anos na América Latina, foi uma das instrutoras da capacitação. Ela tem pós-graduação em Sociologia Rural e explica essa capacitação que se deu com extensionistas e pesquisadores da IPAGRE. La idea del curso ha nacido en conversaciones con los gerentes y la directoría de IPAGRE para poder discutir y crear, contribuir a crear una mayor masa crítica en relación con desarrollo territorial sostenible con identidad cultural. Desenvolvimiento territorial sustentable con identidad cultural. La idea es que los territorios rurales de Santa Catarina tienen muchísimas potencialidades diferentes, vinculadas no solamente con las commodities, sino también con otra base agraria y cultural que puede y ser valorizada. Esto es un poco la idea general, diversificación, pluriactividad, complementariedad y por lo tanto la posibilidad de valorizar de distinta manera estos territorios. ¿Sería identidad cultural o como una agregación de valor? Exactamente, una agregación de valor a lo que ya existe y una agregación desde el punto de vista de productos agropecuarios y no agropecuarios, pero también una agregación de valor desde el punto de vista de una identidad que contribuye al sentido de permanencia y pertinencia en el campo, en el área rural, que contribuye a relaciones sociales, a construir relaciones relaciones sociales y superar conflictos. Entonces es una multidimensionalidad que no tiene que ver solo y exclusivamente con lo técnico y no solo exclusivamente con el desarrollo económico, sino con las múltiples dimensiones de un desarrollo sostenible. O desenvolvimento territorial sustentável vai além de um desenvolvimento rural, como explica o gerente de extensão rural da IPAGRE, César Pereira. Ele vai muito além, ele vai trabalha o território como um todo. Então aí nós já podemos perceber que temos necessidade de compor parcerias, né, com outras instituições, enfim, para poder dar conta desse processo. A gente já quer, no planejamento do ano que vem e seguinte, já incorporar alguns princípios, incorporar alguns conceitos, né, do desenvolvimento territorial nas nossas atividades normais, de maneira que aos poucos a gente vá incorporando esse processo, vá aprendendo com ele, vá inclusive passando, né, passando isso para os agricultores, fazendo juntos, enfim, essa é a nossa ideia. Daria para citar alguns princípios ou conceitos rapidamente? O desenvolvimento territorial, como o próprio nome diz, né, ele não leva em consideração apenas o meio rural, porque hoje a gente está muito focado no meio rural. Então, o território, ele é um todo, né? Ali vivem pessoas, existe uma sociedade organizada em torno de cidades, de comunidades, de vilas, distritos e assim por diante, né? Até a, digamos assim, até a unidade familiar, que são as pessoas, né? Então, essa já é um primeiro princípio, de você desenvolver o território, trabalhar o território como um todo, né? Não é suficiente para a gente querer desenvolver um município qualquer, aí em qualquer cidade ou região do estado, você trabalhar apenas em um. Né, em um município, por exemplo, né, achando que você vai conseguir desenvolver aquele município sem que os que estão no seu entorno se desenvolvam também. Então é uma visão de conjunto, né, é uma visão mais ampla, globalizada e que envolve, sobretudo, né, os diversos segmentos organizados, né, que vivem naquele território. Além do produto agrícola, incluiria o que mais? As atividades não agrícolas, a pluriatividade, né, que são outras atividades que existem, que podem existir no próprio meio rural, os serviços. Um destaque aí seria a área de turismo, por exemplo, né? Nós vincularmos todo todo esse processo rural, né, a uma visão de identidade cultural, que está se chamando, ou seja, você agrega valores aos produtos. Eu não vou mais produzir apenas milho, não vou produzir apenas carne, não vou produzir apenas leite, né? Eu vou agregar nesses produtos, vou agregar história, vou agregar cultura, vou agregar paisagem, vou agregar conhecimentos, enfim, uma série de atividades assim que são intangíveis, como a gente chama, né? Que não são palpáveis, mas que podem muito bem ser agregadas nesses produtos e a gente vender isso, né? Vender o produto com uma história, com a identidade cultural. Esse é o processo que a gente está trabalhando aqui. Entrevistamos aqui no Panorama Agrícola sobre desenvolvimento territorial sustentável a italiana Cláudia Ranaboldo e o gerente de extensão rural da IPAGRE, César Pereira. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Santa Catarina tem demonstrado um bom potencial na área de frutas de clima temperado. E nós entrevistamos hoje o engenheiro agrônomo extensionista da IPAGRE, Silvano Breda, que esteve recentemente no Senafrut, Seminário Nacional de Fruticultura de Clima Temperado, em São Joaquim. Quais foram as novidades percebidas nesse seminário, Silvano? Olá, Mauro. Duas coisas principalmente me chamaram a atenção. Uma foi que o evento foi muito concorrido, bateu um recorde, foram mais de 800 inscritos, 40 expositores, 14 palestrantes de nível nacional e até internacional. O que chamou a atenção lá, que é uma visão assim, internacional, que está acontecendo em todo o mundo, nas regiões produtoras da Argentina, da Europa, é assim, ó, que aqui as características da fruticultura de clima temperado são pequenas propriedades. E o que acontece é que as pequenas propriedades com baixa produtividade, com cultivares defasadas, quer dizer, aquelas que não estão sendo assim bem, vamos dizer, tendo competentes, a tendência é essas serem extirpadas, eliminadas do setor. Aquela velha história que não tem competência, né? Não vai conseguir ficar na atividade. Então, isso ficou bem claro, colocado pelos especialistas, né? E para que isso seja possível, o que precisa exatamente o que o Senafru estava mostrando lá. Tecnologias que aumentem a produtividade, que diminuam os custos de produção, melhorem a qualidade dos frutos e que sejam sustentáveis, né? Então, essas tecnologias, e a pesquisa cada ano vem com inovações, né? Que estavam sendo, essas últimas inovações estão sendo lá colocadas à disposição desse público. Tecnologia que o pequeno produtor rural pode acessar junto ao escritório da IPAGRE. Sim, porque basicamente são geradas, muitas delas pela IPAGRE, né, voltadas já principalmente para o pequeno produtor. Silvano Bredo, obrigado pelas informações sobre o Senafrut, Seminário Nacional de Fruticultura de Clima Temperado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.